Agilidade de alta voltagem. Nós pegamos três bancos em São Paulo. No pescoço agora é só quilo. E no bolso tem aquele paco. Ao invés de mexer com as novinhas, é o contrário com nós que elas mexem. Elas brigam e puxam o cabelo pra ser a garupa da minha hornete. Um DVD embutido na nave que o som estronda a porra toda. E à noite tem o baile funk. 2.000 no bolso pra gastar à toa. O proceder é a virtude do homem. Nossa parte nós tem que fazer. Nós respeita a comunidade e faz as novinhas assim enlouquecer. Um relojão que brilha com ouro. Nós só usa roupa de granfino. Os melhores tênis, melhores perfumes. Red Bull é pra beber com uísque. De dia nós tem uma praia. E de noite nós vai pro puteiro. E no bolso tem aquele paco. Os cachorro quer gastar dinheiro. Vou mandando logo o papo reto. Dario e Tadeu eu vou dizer. Boladão vou mandando a rima. Um salve pro Pop, eu sou o Dedê, caralho. Agora é a Vera, meu parceiro Del. Olha o kit, olha o kit, olha o kit, pra, tu. É o kit, tô portando, ah. Deu bingo pro Dedê, Dario, não teve outra saída. Fui lá pro Bolivar, cantei na Baixada Santista. Com o patrocínio, trajadão de tropical. Já trombei meus dois padrinhos, Chiquinho e o Amaral. Meu guarda-roupa é o shopping, as novinhas não resistem. Bilabongo é com o Oakley, é um bongo e Quicksilver pra andar de Hornet. Olha a ideia que ela joga. Que eu sou piloto de fuga, tipo Fúria em duas rodas. Encosta com uma nave, 16 aro cromado. Hilux cabine dupla com ar-condicionado. Bilu ou Cabral, eu vou mandando a instrução. Com Nick, é o Ferrari e as novinhas de plantão. Olha o kit, olha o kit, olha o kit. No estilo moleque top. Uma disque, uma eco e a bombeta da Lacoste. Olha o kit, olha o kit, olha o kit. Eu não deixo pra depois. Salve Dario, meu Tadeu, é Juliette, o meu dois. Olha o kit, olha o kit, olha o kit. No estilo moleque top. Uma disque, uma eco e a bombeta da Lacoste. Olha o kit, olha o kit, olha o kit. Eu não deixo pra depois. A moda dentro do baile, Juliette, o meu dois. Olha o kit, olha o kit, olha o kit. No estilo moleque top. Uma disque, uma eco e a bombeta da Lacoste. Olha o kit, olha o kit, olha o kit. Eu não deixo pra depois. A moda dentro do baile é o Juliette, o meu dois. A moda dentro do baile, Juliette, o meu dois. A moda dentro do baile é o Juliette, o meu dois. Forte abraço, meu parceiro Wagner. Valeu, meu mano Dario, meu mano Tadeu, meu mano Copeiro, meu mano Fantasma. Um beijão no coração, é nóis. Tamo junto. Estúdio Contagiante, é nóis, nego Del. Traz o golpe, traz o Audi, o bebê Camil e Sem, o Pitanga Kakawasaki. Pode trazer, nós paga bem, nós paga bem. Sabe por quê, rapaziada? Com nós é tipo assim, ó. Numa fita de alta voltagem, nós pegamos três bancos São Paulo. No pescoço agora é só quilo. E no bolso tem aquele papo. Não é o Brunão que mexe com as novinhas. É o contrário com nós que elas mexem. Elas brigam e puxam o cabelo pra ser a garupa da nossa alnete. Nossa boca tem dente de ouro. Nós só usa roupa de granfino. Os melhores tênis, melhores perfumes. Red Bull é pra beber com uísque. De dia nós tem uma praia. De ogão se cai pro puteiro. Que no bolso ele carrega o paco. Que os mano bolado quer gastar dinheiro. Double choque de eco de Oakley, Juliette com a lente rubi. Como diz meu parceiro Belete, moleque quer zica, só anda assim. Moleque zica é nóis, hein? Nossa senhora, agora é a Vera, hein, moleque doido? Vai! Deu bingo pro Dedê, Dario, não teve outra saída. Fui lá pro Bolivar, cantei na Baixada Santista. Com o patrocínio, trajadão de tropical. Já trombei meus dois padrinhos, Chiquinho e o Amaral. Meu guarda-roupa é o shopping, as novinhas não resistem. Bilabongo é com o Oakley, um bongo e Quicksilver pra andar de Hornet. Olha a ideia que ela joga. Eu sou piloto de fuga, tipo fui em duas rodas. Encosta com uma nave, 16 aro cromado. Hilux cabine dupla com ar-condicionado. Bilu ou nação, eu vou mandando a instrução. Com Nick, é o Ferrari, o DJ, o no estilo moleque top. Uma disque, uma eco, que a bombeta da Lacoste. Olha o kick, olha o kick, olha o kick, eu não deixo pra depois. A moda ando no baile de Juju e o Romeu 2. Olha o kick, olha o kick, olha o kick, é só gatinha top. De Juju, de Romeu 2 e a bombeta da Lacoste. Olha o kick, olha o kick, olha o kick, nós não deixa pra depois. A moda dos molecote é o Juliette e o Romeu 2. Quem vem puxando o bonde é... A família Zica são produções do painel. A gente cria, todo mundo copia. Bill. Pelo whisky Red Bull, na banca não pode faltar. Todo mundo de Juju e dinheiro pra nós gastar. Bonde do sítio, só diretor e olha o Johnny, o Andinho, sangue bom. As naves tá estacionada ao poder da fatal som. Blue, Sild, Polo, Play, oi, são as roupas de Granfino. Cordão de ouro no pescoço, oi, quase pesando um quilo. Na garagem dos mais zica, a cor dos carros é diferente. Na hora dos ataques, os armamentos são potentes. Pego por todas as posições que as novinhas imagina que gosta. Ai, ai, ai. Cinco mulher na cama é a nossa fantasia erótica. Minha fiel é de responsa, não preciso disso. Na ideia, atitude e palavra, ela dá conta das cinco. DJ Bruninho. Ai. Camarote, só o nome que tá. Oi, tá ligado? Eu vou dizer. Agora eu vou falar. Onde tá pra tudo? Dois jogos, dedinho. Ação 5, Banco São Paulo. Nós é da vida louca. Melhores perfume, relógio, tênis e roupa. Vem todos os carros, o seu som tocando. Pra cima e pra baixo, todo mundo comentando. Então não vem me criticar, dizer que eu sou o bam, bam, bam. Não tá ligado, seu pivete é meu fã. Já cansei de sofrer, de passar veneno. Carro, bala de mulher, eu gasto em trânsito, tô nem vendo. No baile com fiel, fica grave, não aguenta. Não posso fazer nada, onde nós chega, rouba a cena. Só Nike lançamento, assalta a banca e carro forte. Na rua da 30, na rua da sorte. Só vê que traje ET, estilo e golfe rebaixado. De dia nós tá de ornete, as novinhas quer esquema. O barulho do helicóptero 660, acende o meu malboro. Pra ele é um convite. Nós fecha camarote, Red Bull, gelo no uísque. Escute mulherada, que eu não tô à toa. Aceite ser minha amante, que tu vai ter vida boa. Sabe os moleque que é zica, é aquele do kit, do kit, do kit. Moleque que assim quer aquele do kit, do kit, do kit. A rima não se oprime. Monte dos moleques e que eu mando. Olha o kit, olha o kit, olha o kit. Aqui da Tiradentes, eu vou te dizer. Tá ligado que é nós boladão, MCDD. Aqui da Zona Leste, a rima não oprime. Sabe os moleque que é assim, que é aquele do kit, do kit, do kit. Sabe os moleque que é assim, que é aquele do kit, do kit, do kit. Sabe os moleque que é assim, que é aqueles do kit, kit, kit. É nóis! Bora que bora, moleque! Pega o balde de gelo, whisky o Red Bull. Fórmula perfeita pra nós misturar. Seja de Red em cima da Hornet. Mas... mais de R1 de 24K. Perfume importado de cordão de ouro. Abre o meu guarda-roupa e olha o que me espera. Brooks Polo Play, parada do surf. De golinha aberta, nós porta. Pois na balada que nós vamos, nós põe as aves na pista. Nós chega trajado bonito com os nomes que tá na lista. Na sintonia do baile funk é só o Ciel de peixe lá. Quero ver geral do baile jogar o dedinho pro ar. Domingão de R1, sabadão folga de Ornette. Isso serve pra aqueles que deu risada quando me viu andar de mobilete. Agora vem comigo, que é vida de X35 ou Capitiba. Os moleque fala que brisa. E a bombinha do bairro se hipnotiza. Nós coloca Júlio na testa, mas que dá o clima da festa. Não tem uma que não se interessa. Vou mudar uma novinha que a hora é essa. Eu sofri pra chegar até aqui. Hoje sou o Dedê, tô aí. Não tem quem venha falar por mim. Hoje até seu filhinho quer ser MC. Pega o balde de gelo, whisky o Red Bull. Fórmula perfeita pra nós misturar. Seja de Red em cima da Ornette. Mais de R1 de 24K. Perfume importado de cordão de ouro. Abre o meu guarda-roupa e olha o que me espera. Brooks Polo Play, parada do surf. De golinha aberta, nós cortar. Na página do YouTube, o Dedê conquistou seu fã-clube. Mas com isso não se ilude, que o nosso talento é uma virtude. Amante é coisa complicada, só aparece na hora errada. Minha mulher já pegou de pancada, e a outra amante correu igual a bala. São cinco bancos em São Paulo, mas tem vontade de andar chique. E não pus um minuto, imagine. Paulisteira vem top, só roupa de grife, cordão de ouro no pescoço. Você sabe que pesa um quilo, minha palavra ela vale um tiro. Os bicos recalcados se intrigam comigo, porque eu sou moleque do kit, aqueles que ela não existe, que o pivete na net assiste. Você dê humildade ao nosso limite, que eu sou o moleque do kit, aqueles que ela não existe, que o pivete na net assiste. Você dê humildade ao nosso limite, porque eu sou o moleque do kit, porque eu sou o moleque do kit, porque eu sou o moleque, sou o moleque, sou o moleque, moleque do kit, aqueles que ela não existe, que o pivete na net assiste. Tá ligado que nós só progride, talento